Tranquilo, Salvador, tá 3858, gate 2, informação Tango. Lousan, 3858. 3858, prossiga. Confirmando a autorização de entrar na sua frequência. Afirmo, pronto, copy. Ok, gate 2, informação Tango. 58, Fortaleza autorizando, nível 370, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição frotinha, intercepta Pêndulo no 9 e segue conforme a rota. Aciona 50 no 2, controle 120, décima 8. 3258, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, após conforme rota. Decora da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frotti. Transponder 5012, controle Salvador 1208. Correto, 3258, chama pronto, estacionamento. Chama na alta 3258. Desculpe a frequência, 905. Eu tenho o Eco Zulu Mazenga, para serviço de informações de voo e alerta, chama sempre a Recife em 125, décima 1. 251, novena. Gol no 705 final, pista 10. 1705, check 3 livre, pouso no 0, vento 160, 0 grau 05. Livre, pouso no 0, 1705. 705, solo 32, livre direito, chama solo em 12, zona decimal 9. Livre direito e solo 219. Vou sobre o aeródromo. Gente, agora visual com a chuva no aeródromo, pista molhada. Agora a gente tá sabendo, né? Solo, boa noite, Bruno 705. Boa noite, 705, Libro. 3250, Libro, puxa, uma tarde. Gol no 705, aporta ainda Juliette, táxi via Alfa. Táxi via Alfa, gol no 705. Tudo bem. Na proa de Duna, quando a possibilidade de ser autorizado para o 0500? Gol no 705. Prossiga. Não, por gentileza, informa aí o pessoal da torre. Tem informação de que está chovendo sobre o aeródromo, que a pista está molhada. Pra gente é importante antes do pouso, porque afeta a nossa performance aqui, entendeu? Ninguém nos avisou nada, a gente fez a aproximação, tinha chuva já sobre o aeródromo, a gente encontrou na sinal curta a pista molhada. A gente tem que saber disso aí antes, a gente está no aeródromo controlado, né? Sim, o senhor tem razão, a gente está ciente aqui na torre, ok? Senhor, desculpa pelo eu não ter passado a informação anteriormente, a gente atualizou aqui o IT e realmente a gente não tinha uma visualização correta da chuva que estava bem na final da cabeceira oposta, ok? Muito obrigado, então. Aproximando da Juliette, o 705. Posição 04, no 705, aguarda só a aeronave da tão finalizada. Quem vai aguardar essa Juliette para ingressar pro 04? Contacto TAM 3858 com 168 a bordo, 4 horas e 3, Salvador. 3850, ação livre, taxi via Índia, ponto de espera, Torre 1 no 895, ajuste agora no 08. Taxi, ponto de espera, no 0, Torre 2, 1 no 8, 95, 705, portão 04. Espera, taxi 04, 705. Alô, Oceana 6310, pushback, essa nome. 6310, portão 612, livre, push, chama táxi. Chama na táxi, 6310. O Papa Almeida, direto CR, informa que vai abandonar 190 para 5000 na proa de Duna. Enche, informa chuva moderada no setor, Papa Romeu, S3, LED certo. Está 3258, pode esperar dando zero pronto. 758, livre, alinhar e decolar para o sono 0, vento 170 graus, 139. Alinhar e decolar dando zero, está 3258. 24, a bordo. Temos 3 horas e 20, alterna, Salvador. 6310, livre táxi, pátio principal Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-9. Pátio principal Índia, 1-0-1-9, o Oceaname 3-1-0. É que se reviesse Serra, tem inscrições dos aparadores de meu país, hoje o chão 09-1019. Para 2.100 inscrições com 1019, com a palavra aberta, reviesse Serra. Oxe, ameaça 3 no 0, ali, mantenha no 0. Boa noite. No 0, 63. Salvador, boa noite. Azul 4070, 02. Azul 4070, aciona a identificação, chega da mar e desse mantém o nível 050, vão de táxi. 050, de táxi, 4070. Romeu, que se rei de leste, serra dessa... Deixa eu ver se para 2010 e 3 ALS. Autorizado para 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, papar no mestre, desilete. Decolado 47, chama controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, bom semana. Oeste na 3858, decolado na sua escuta. 3858, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para 370 sem restrições. 370 sem restrições, devido a algumas informações, não autorizaria prod e prod, a gente vai efetuar os desvios à direita aqui. Agora de congelação. Ok, obrigado. Já efetuando desvios aqui, pro 330. Gente, 30 desvios, 3858. 3858. Rede Leste Serra, tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo noroeste, cruzando nível 050 para 370, alfa 320. X-Ray Juliette Serra, ciente. São 3858, tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 050 para 2000 pés, energético. Positivo, estamos ciente, eu tava 3258, agora vai voar na proa 330, ok? Eu tava mantendo proa 300 aqui devido à sua nota. Gente, proa 330. Controle, Salvador, boa noite, Sinema 313. Sinema 313, oceano, identificação, chegada bom, que desce aí, mantenha o nível 050. Chegada bom, 050, 6313. Bom, 08, boa, 6310. Role Salvador, boa noite, canal 63, vamos lá. Separou o controle? O canal 63, vamos lá, decolado. Canal 310, contato radar na decolagem, saída PUC, nível 350. 350, 63, vamos lá. Serra, chama Torre Salvador, 1198-95. 7095, boa noite. Torre Salvador, boa, é o Papa Alberto, Juliette Serra. X-Ray, Juliette Serra, continua a aproximação, reporta a posição de Serra. Reportaremos. Salvador, TAM 9618, sente ativo. TAM 9618, senhora, identificação, chegada Mari, desce e mantenha o nível 050. 050, está dando autorização projetar, ok? Confirme. O centro nos autorizou a projetar, confirme. Negativo, mantenha a precisa chegada 9618. Ah, então vai retornar a chegada, então. Salvador, boa noite, TAM 3815. 3815, boa noite, prossiga. Boa noite, você teria já a previsão subida para o 3815 Guarulhos? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, quando você tiver autorização, estou na sua escuta, ok? Tente número 2, cópia. O 3815, mais 3 minutinhos. Obrigado, estarei na sua escuta, muito obrigado. Tráfego 2 horas, 27 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 120 para o 370, Alfa 320. Sente, o TAM 3858, estou mantendo para o 340 ainda, que já melhorou aqui, concordo na coordenação. Sinema 313, redução para 2309. 2309, 6313. Centro 2858, suba restrito para o nível 350, chame Centro Recife em 1226-85. Restrito 350-2085, obrigado, um bom final de semana. Somente. Zona 5024, controle 120-8. Por autorizado para Confins, o 400 de nível, Apresulu 21. Colada 10, curva direita, a saída é Arbor. Após a posição Enefa, 5024 no transponder, no 208 controle. Voo 9867. Correto, 9867, pronto para o estacionamento. Está pronto para pushback acionamento, posição 8. Posição 8, livre, chama táxi. Obrigado, vai chamar. Chama 3815, copia? Chama, ativo 3815, copia. Guarulhos autorizado, nível 340, decolando da 10 com curva direita na subida da El Leda Motiva. Intercepta Pêsulo 21 e sai conforme a rota do plano. Estou corrigindo, Pêsulo 10 e após Taubaté conforme a rota. 502723 é o código transponder, 1208, controle. 9618. Redução para 2309, número 3 na aproximação. Redução 2309, 9698. 023 transponder, 1208 é o controle. Só corrigindo o trecho no 5 apenas, é o Pêsulo 10 até Taubaté. O Pêsulo 21 foi. Um equívoco aqui, desculpa. Ok, então a Pesulona 0 até Taubaté, 023-1208. Correto, chama quando pronto, puxa no 03. Mandei para o push, muito obrigado. Ex-Way Juliette Serra, táxi Alfa e Juliette, aposta com o contato principal, Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. Alfa, Juliette, Índia, Lima, Mike. Ex-Way Juliette Serra, tipo 0, na Pedagogo no 08, início o push, reporta no... Antes da Juliette, antes do táxi Juliette para prosseguir o táxi. Para o táxi, duas pessoas a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. Mano, é para trás, solicitado, né, 63, para trás. 1918, livre das restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajustado em 1019. 3 mil, 1019, 9608. 4070, completa com a torre, em 18.95. 18.95. 4070, boa noite. Se o Juliette quer, já avisou alguma ainda, bom? Após a passagem do mesmo, já prosseguindo o táxi ao ponto de espera, ingresso na Juliette, conforme o táxi principal, Lima, Mike, e reposta na Quebec, se o cruzamento é 7. 2 Salvador, boa noite, voo 9867, ponto de espera 10. 9867, boa noite, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, voo 90968. 9867. Passou externo, baixado checado, azul 4070. Tente reporte visual com campo. Será? Azul 4070 para informação, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Tente 4070. Confirmando o controle, autoriza o 9618, passar a etapa abaixo do 050. Livre das restrições, o plano 9618. Grato. Continuar o táxi ou solicitar fórum? A gente está calcando o táxi. Direção. Gente, vamos repassar isso para a aerodrata informação. Aluguno 705, ano 4, para Galeão. Aluguno 705, Galeão autorizado a nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita na subida da El, Leda e Irumi. Intercepta a Berra November 857 e prossegue na rota. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. Italiano 360, decola da 10 com curva à direita na da El, Leda e Irumi, November 857, conforme o plano. 5021, 108, 1705, da... Vai chamar procura. Correto, ano 705, chama quando pronto, 04. Pronto. Solo, boa noite, azul 4070, ali pronto. Posição Ocean, né? 6313, continua a aproximação, reporte visual com campo. Chuva leve sobre o campo, moderada na cabeceira oposta, 28. E pista molhada aqui? Sim, Oxana 6303. Oxana 6303, para informação, Boeing 737, iniciando a rolagem na pista 10. Sim, Oxana 6303, aguardando a pista limpa. Puxa 705, chama táxi. Chama. chama controle em 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Cruzamento da pista no 7 para prosseguir o pátio 5, é 3 de terra, já informamos em prévio. Avistou, 6313, acertando o pé. Puxando a 6313, livre pouso 90, vento 140 graus, 10 nós, confirmando avistou 600 pés. Acertando o pé, 6313, livre pouso. Sente. Autorizado direto a Lessa, subindo para o 400 sem restrições. Ok, curvando à direita na proa de Alefa, 400, é isso? Temos. 9618, completa com a torre em 1118, decimal 95. 1118, 95, boa noite. 9687, copiou o controle? 9867, copiou. Já está curvando à direita na proa de Alefa, tendendo para comprar o 400. Torre, boa noite, TAM 9618. TAM 9618, continua a aproximação, reporta visual com o campo para informação, chuva leve sobre o campo e pista molhada. Puxa 6313, solo 05, libra direito, chama solo em 121, decimal 9. Direita 219, 6313. Número 2, do setor, aguarde, hein? 2, coisa para funcionamento. Bruxa, né, minha? 3, 1, 3. 63, 1, 3, Alfa, Juliette, portão 6, 12. Alfa, Juliette, portão 6, 12, né? 3, 1, 3. Tô no 8, chame-se, 1, 8, 9, 5. Para o táxi, autonomia 0140, alternando Guarulhos, temos 140, bota. 705, autorizado táxi, bem índio, ponto de espera, fazendo 1895, ajuste 1019. Autorizado táxi via índia, quando pronto, 1895, ajuste no 019, o gol 1705. 305, vou ir direto Duna. Isso mantém 2000, aguarde procedimento LS X-Ray. Ajuste na 019. Duna 2019, 305. 705 ainda na escutação? Sempre. Só confirmando, é 0140 autonomia? Não, senhora, 3 horas e 40. 3 e 40, ok, obrigada. É isso aí. Então, 3815, assim que a aeronave da Gol liberar a retaguarda, livre curso no 03. 3815, obrigado. Voador, tem 968. Sim, 6198, visual, concordo? Afirmo, confirmando o vento. Vento 1130 graus, 092, livre pouso no 0. Graças a Deus. Eu avisto a 500 pés. Mil. Isso. 3305, certo, isso mais de 1000 pés, visibilidade de 3000 metros com chuva leve na aeronave. Confirma o vento, por gentileza, 3305. 130 graus com rajada até 12 nós. Gente. 10, 705. 96118 no solo 09. Libera direita, solo 121, decimal 9. Direita na taxiway Echo, solo 219, está 969. Paulo Salvador, está 968, livrou via taxiway Echo. Repita a mensagem. Altan 968, livrou via taxiway Echo. Está 968, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes Juliette, está 969. Livre decolagem da 10, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado decolagem 10, voo 1705. Da taxiway Juliette, eu tá 9619. 9618 autorizado ingresso, Juliette posição 08 indicada. Juliette 08? 10 288 260 gol 9867, boa noite. Boa. Passante 05, decolado aos 12, controle agora 120, decimal 8, tem bom voo. 208, grato, boa noite. Flor Salvador, boa noite, voo 705. Voo 705, Dubai mantenha o nível 360, na terceira saída da EL. 360, perfil de Dael. Possibilidade de voar Dael, senhor Oirumi, está presente? Ah, autoridade direto lida. Melhor ainda, obrigado. Tanque Titan 3895 com 160 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, de 4 horas, alterna com fecha. 5 autorizado táxi até o ponto de espera da pistona 0 via taxi Índia, quando pronto chame torre em 1-18-95, ajuste no 09, morro. Semana 3895, 29, boa noite. Boa noite, Torre Salvador 3895, participando da ONU 0 Plano. Da 3815, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 04 nós. Alinha e decola 1038, 15. A 3815, decolado aos 18, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. Boa noite, controle 3895, passa 1500 pés na sua escuta. Da Daniel Leda, motivar. Tá, 3895, contato, mantém nível 340, vindo via saída da Daniel. 340, via Daniel, 3895. O 705 chame agora Recife na frequência 251, alterno 33 decimal 95. Recife agora 251-3395, 705, obrigado, uma ótima noite. Boa viagem. Obrigado. avião 4000, sendo identificação, desce mantenha 4000. Ajustar em 1019, abaixo por 6, mantenha ali a 190, combinando instrumento, teto estimado de 1000 pés, visibilidade de 3000 metros com chuva leve na aeróbica. Tal 3305, chame torre 1895. 1895. Bom. Boa noite, 3305. Plan 3305, boa noite, tráfego já avistado, confirme visual com campo. Negativo. Reporte segundo visual embaixo travado, plan 3305. 1017.1.6. Avistado, TAN 3305. Ciente, TAN 3305, cheque o trem. O vento 130 graus, 05 nós, pista 10 molhada, autorizado pouso. Autorizado pouso 10, TAN 3305. Azul 9146, agora operação de zonas mínimas, sem chuva na aeródromo. Pista molhada. Duna 2000, reporte estabilizado, 9146. Duna 5, solo 24, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 209, 3, 3, 0, 5. PNR-6303 para Guarulhos, prepare a El Front, estante para 4. Confirme para o 6303. Prepare a subida da El, aguarde só um minuto para 4. Ah, ok, da El, já. Paulo, boa noite, 3305, libra. 3305, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 05, né? esquerda, é, direita, posição, cúmulo azul 9146. Precisa de vez, azul 9146. Tá. 3895, chame Recife agora, frequência 1251, antena 1133, retorno 95, então 3895. Ok, Recife 1251, antena 3395, boa noite.